investigação. Os verdadeiros sei quem são. E a competência ganha recompensa, pesa a consciência pra sua mentira que gera a reação. Os verdadeiros sei quem são. Quem contou mentira pagou de traíra, agora tá na mira da verdade, vai aprender a lição. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de verdade é sensato, transparece, mata, não pula do barco, não te abandona na missão. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de mentira somente desaponta na conta, desconta, não sigo contra a minha intuição. Os verdadeiros sei quem são. Por isso que eu não colo com traíra. Se tiver de caô na quebrada, já tá na mira. Inspira, inspira, a pira. Retira de verdade da cidade, sabe quem é de mentira. Os verdadeiros sei quem são. E são leais, não ligam mais para o cifrão. E são reais. Pinóquio foi construído e criado por Gepeto, mas foi destruído e quebrado quando colou no gueto. Os moleque quebra, aqui na quebra. Se tá devendo, vão cobrar. Esse é o quebra jereba. Transparência não pode faltar, é regra. E quem não é de verdade no bang bang já se entrega. Se cagou e tá sozinho, um mentiroso tá presente. Fala mal pelas costas, pela frente, é sorridente. A mentira tem perna curta, ela nunca ultrapassa a gente. Morreu com a boca aberta, deu com a língua nos dentes. Antiperreco, mó perreco, merece até marretão. A minha realidade não é igual a sua ilusão. Não venha de mimimi, só aprenda essa lição. Sabe por quê, irmão? Os verdadeiros sei quem são. E a competência ganha recompensa, pesa a consciência pra sua mentira que gera a reação. Os verdadeiros sei quem são. Quem contou mentira pagou de traíra, agora tá na mira da verdade, vai aprender a lição. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de verdade sensato, transparece, mata, não pula do barco, não te abandona na missão. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de mentira somente desaponta na conta, desconta, não sigo contra a minha intuição. Os verdadeiros sei quem são. Quebradinho, quebrada acionou. Pra constar, pra somar, pode pá, demorou. Os verdadeiros sei quem são. Tem moscão, vacilão, que pangua na missão, emocionadão. Barata tonta, vivendo faz de conta. Encontra sua conta e pronto e não desconta. Quem já não era, cola se descabela. Acende a sua vela, encontra a vida eterna. E houve tempos que era sempre atento, correndo em frente ao tempo, pronto esse movimento. Os verdadeiros sei quem são, os função de irmão, de mil grau, nós e tal, fechadão. Tem jurão, blá blá blá, mó ideia. Tem bandidão, quer contar com a plateia. E sem miséria, cantar pra subir. De quebra esfarela, tambor vai zunir. Sequenciado e nós já tava aqui. Construção pelo rap, sem hype no free. Fechando as contas, tio não vai sucumbir. Pinóquio segue entrega, a casa vai cair. Vermes, leões, versus canções. Centavos, milhões, arrastar corações. É nos pisar de norte a sul. Calibre ativo, malucos de verdadeiros sei quem são. E a competência ganha recompensa, pesa a consciência pra sua mentira que gera a reação. Os verdadeiros sei quem são. Quem contou mentira pagou de traíra, agora tá na mira da verdade, vai aprender a lição. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de verdade é sensato, transparece, mata, não pula do barco, não te abandona na missão. Os verdadeiros sei quem são. Quem é de mentira somente desaponta na conta, desconta, não sigo contra a minha intuição. Os verdadeiros sei quem são.